No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédit Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. A princípio de tempo fechado, mas o sol aos pouquinhos vai aparecendo de acordo com o canal Clima Tempo. A mínima foi de 13 graus, máxima prevista para hoje 20 graus. Aqui no centro da cidade, 14 graus a temperatura. E não há previsão de chuva para a semana. Uma semana mais fria, mas a princípio uma semana sem chuva. Olha, o que preocupa um pouco aqui é a questão que foi abordada hoje de manhã, se não preocupa muito, questão abordada pelo Ari Júnior, que passou os números do emprego no Brasil. A variação do emprego formal, aquele com carteira assinada entre janeiro e abril deste ano, foi divulgada na última quarta-feira pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego e mostrou uma taxa de crescimento do emprego formal negativa, menos 0,95%, o que representa o fechamento negativo de 378.481 vagas de trabalho no país. Então, isso é o que foi fechado, somando ao contingente de desempregados, que fala-se em 8, em 9, em 10 milhões. Esse é um número sempre aproximado, né? Não é um número que seja dito oficial. Mas, enfim, já pelos dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego no país fechou em 10,9% no primeiro trimestre deste ano. Aqui em Santa Catarina, a taxa de desemprego é a menor do país. Então, olha como a gente ainda consegue comemorar, 6%. Mas o que preocupa é que esse é o patamar maior, é o maior desemprego já alcançado pela série histórica que mede esse indicador. Então, é aquela história, Santa Catarina passa de fininho, mas o contexto nacional é muito ruim. Na avaliação do presidente da FACISC, Ernesto João Reck, o país e o Estado têm passado por momentos cruciais. Diz ele que vivemos um período de instabilidade e insegurança quanto ao rumo que o Brasil pode tomar, gerado pela desestabilização da confiança que vem desde 2015 e faz com que a atividade econômica se reduza e o desemprego volte a se acentuar. Já para o vice-presidente da Federação Catarinense da Indústria, né, do Sistema FACISC, André Gadzinski, esses indicadores trazem um cenário econômico de estagnação. Então, preocupa? É claro que preocupa. A gente começa a semana refletindo, né, tentando entender um pouco os dados divulgados na semana que passou, mas não são bons dados. Por mais que Santa Catarina se supere, o Brasil precisa entrar nos eixos. Milagre, varinha de condão, a gente sabe que não existe, não teria. A Dilma não mostrava a possibilidade de reverter o quadro, o Temer está se encontrando em 14 dias de governo, mas de toda forma a gente tem que torcer para que a situação mude. O que complica, minha gente, é a instabilidade e, infelizmente, essa instabilidade recende também a instabilidade no setor político. A gente não consegue sossegar. O Temer parece que está difícil de conseguir montar um ministério, chama um, chama outro, e a gente nota o quanto o nosso tecido está, esse tecido político, esse contexto político, infelizmente, ele está apodrecido. é difícil você montar uma nova realidade com, digamos assim, refazer um carro com peças antigas, todas peças com problemas. Então, troca uma, puxa outra, e quando a gente vê e quando tem que funcionar, parece que não funciona. Então, eu não sei qual é o milagre, né? Que jeito vai ser, pode ser dado, muito mais até no meio político, para passar a confiança de que o Brasil tem condição de resolver os seus problemas e, por consequência, melhorar a economia. O que não dá é, olha, cansa como jornalista fazer o levantamento a cada 24 horas de quem caiu, quem foi cortado, quem foi pego, quem foi ouvido, quem conspirou, quem isso, quem aquilo, e que, fundamentalmente, o pior de tudo, quem está envolvido com algum tipo de corrupção. Porque essa é a mãe de toda a instabilidade, essa é a mãe de todos os problemas. E disse, ah, o Brasil está sendo posto em xeque. Pois é, em xeque nós já estamos. Mas e como é que a gente sai dessa situação? Essa realmente é uma resposta que eu não tenho. O que tenho para dividir nessa segunda-feira com o ouvinte é o sentimento e a expectativa de uma torcida para que a gente vá encontrando o caminho e para que daqui a um tempo não tenha que ler, olha, Santa Catarina sucumbiu também e apresentou, digamos, um decréscimo, né, uma taxa negativa de crescimento do emprego, porque essa sim é a principal medida. E quando a gente vê que o desemprego ele assoma fundamentalmente no comércio, é que a gente entende a palavra estagnação. A economia não gira. Intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. A Calçados Novo Hamburgo ajuda você a aquecer ainda mais o seu inverno. Grande coleção de chinelos e pantufas masculino, feminino e infantil a partir de R$ 9,90. E mais, linda coleção de botas masculinas e femininas a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, chinelos e pantufas a partir de R$ 9,90 e botas a partir de R$ 99,90. Inverno ainda mais quente é só com a Calçados Novo Hamburgo. A Águia Tech Informática oferece a seus clientes, além de assistência técnica, venda de equipamentos periféricos e suprimentos, especializada em impressoras e notebook. Consulte também a opção de locação de microcomputadores, notebooks, impressoras multifuncionais e data show para empresas e eventos. A Águia Tech Informática também conserta e instala película em celulares e presta assistência técnica em tablets. Águia Tech Informática, Avenida Nereu Ramos 1510E, em Chapecó, telefone 3329-7980. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Todo domingo das 9 às 10 da noite, o Som do Esporte. A apresentação do jornalista Gesélio Luiz Catalã. Oferecimento. Refinatos, restaurante e pizzaria. Aberto de segunda a sábado com entrega de pizzas e buffet livre ao meio-dia. À noite, rodízio de pizzas. Rua Condá, 961E, bairro Presidente Médici. Fone 3322-6190. Mecânica Irmãos Tolotti. Rua Imperatriz Leopoldina, 62E, bairro São Cristóvão. Fone 3322-5412. Casa do Estofador, Rua General Osório, 617D, fone 3322-3577. Tudo para o profissional do ramo. Compucenter Informática, 20 anos, agora em sede própria. Rua Tapajós 55E, bairro Universitário, próximo ao Supermercado Royal. Fone 3323-3640. Sorvete Italiano, o legítimo, 3 na Getúlio, em frente ao Bradesco, próximo ao Calçadão ou ao lado da Requinta Importados, com buffet livre de sorvetes. O som do esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Che, rede de farmácia São João, a certeza dos melhores preços. Máscara para cílios Maybelline de Fosses, R$29,99. Nova água micelar da L'Oréal, R$29,99. Toalhinha umedecida Johnson's, leve 4, pague 3. E ainda, desodorante hidrata aerosol, R$8,99. Rede de farmácia São João, aqui tu e toda a família sempre compram bem. O Fecha Mês Berlanda voltou. Termine o mês comprando os melhores produtos com os melhores preços. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Refrigerador Consul, só 10 de R$129,90 sem juros. É pra fechar negócio. Lavadora Colormac automática 11 quilos, sabe quanto? Somente 10 de R$139,90 sem juros. Tá muito barato. Conjunto Berflex Rio Queen, só R$119,90 ao mês sem juros. Isso mesmo, sem juros. Fecha mês Berlanda, é pra fechar negócio mesmo. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Notícias em 1 minuto. O incentivo à inclusão social e econômica das pessoas com deficiência em Santa Catarina está em debate na Assembleia Legislativa. O Parlamento avalia a criação de lei para a instalação de uma central estadual de cadastro de oportunidades de emprego para esse segmento da população. A proposta prevê que a relação das vagas fique disponível na internet, no site da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Também pode virar lei projeto que obriga os promotores de eventos públicos no estado a adaptar para pessoas com deficiência pelo menos 5% dos banheiros químicos disponibilizados ao público. E os deputados também avaliam proposta que garante às pessoas com deficiência visual o direito a obter as certidões de nascimento, óbito e casamento em braille. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Maio tem lançamento na J Gambato Peugeot. Venha conhecer o novo 208, o motor mais econômico do Brasil com taxa zero. E mais, 2008, 308 e 408 com taxa zero em 30 vezes. Venha nos visitar e faça um test drive. J Gambato, a sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Telefone 3361 1500. No trânsito, somos todos pedestres. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Thank you. Pois bem, falta um minuto, ou melhor, 2 minutos faltam para as 9 horas da manhã. Bom dia, vereador Paulinho da Silva. Eu falei aqui no início do programa da preocupação geral, mas é uma preocupação nossa também, porque aquela história, parece que Santa Catarina consegue passar de raspão, né? Mas quando se ouve a fala do governador, já é uma fala mais preocupada. O governador já começa a mostrar sinais de que, olha, se o Brasil não reagir, não vai dar para manter essa Santa Catarina isolada. E sempre ele mesmo dá como exemplos, vi de Paraná e, infelizmente, vi de falência do Rio Grande do Sul. Preocupa, ou por ser do PCdoB, por ter passado esse momento que muitos dos integrantes do PCdoB descrevem como golpe, fica aquela história, bom, dane-se, a gente tentou, a gente não conseguiu, agora então eu quero mais aqui, né, a situação descarrilhe, porque não é mais a minha presidente que está à frente, ou pelo menos interinamente a Dilma não está à frente. Qual é o sentimento, Paulinho? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super Condá. Para nós, uma satisfação estarmos aqui, enquanto presidente municipal do PCdoB e, ao mesmo tempo, vereador. Não tem como separar as duas atividades, né? Evidentemente que toda essa situação já preocupa o país há um bom tempo. Aliás, há muito mais tempo do que essa situação mais presente do impeachment, envolvendo impeachment, porque a situação de crise vivida no mundo afetou diretamente o Brasil. É da mesma forma que tu veja que os políticos catarinenses, começando pelo governador, de uma forma ou de outra tentam vender a ideia de que Santa Catarina é um estado diferente, próspero, como da mesma forma em Chapecó é uma cidade pujante, próspera, como se a crise nacional não fosse nos afetar num momento ou outro, né? Evidentemente que vai nos afetar, porque é o que nós exportamos, o que nós vendemos, enfim, chega um momento que os mercados vão diminuindo o consumo e nós automaticamente deixamos de vender, deixa de girar, deixa de ter seminários, deixa de ter, se tem, já não tem com a mesma força e assim por diante. Então, eu traço esse paralelo porque tenta-se dizer que Santa Catarina, por ter essa força, é um diferencial com relação aos demais, como se nós conseguíssemos separar Santa Catarina do Brasil diante das crises. O impacto da crise, ela pode chegar depois. Os reflexos da crise chegam, de fato, depois do que chegou em outros estados, seja do ponto de vista das contas públicas, que é o caso do Rio Grande do Sul, seja do ponto de vista do desemprego, da diminuição das vagas de emprego. Da mesma forma, eu faço esse paralelo do Brasil com o restante do mundo. O mundo vive numa recessão, existe uma recessão mundial que um momento ou outro ia bater em nossas portas, e de fato bateu em nossas portas. Nós temos aí uma crise mundial que o Brasil está sentindo, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, então não é de agora, o que, na minha opinião, se aguçou e muito com a crise política instalada no Brasil. A crise econômica, ela existe, a crise social, ela existe, aumenta o número de desemprego, se fecham mais postos de trabalho do que se abrem, diminui a nossa capacidade de exportação, enfim, vários indicativos de que a crise, de fato, tardou para chegar no Brasil, mas chegou, e que nós começamos a sentir esses reflexos, especialmente nos últimos 2 anos. Agora, superar crise, nós já superamos muitas crises. Nós vivemos uma das piores crises mundiais e conseguimos manter um nível de emprego razoável com distribuição de renda no Brasil, especialmente no último mandato da Dilma Rousseff. O que ocorre é que nós tivemos, neste último período, além da crise econômica, a crise política. Essa sim, fomentada, trabalhada, articulada pelos partidos, especialmente de oposição, que buscaram explorar ao máximo o que nós estamos vivendo do ponto de vista da crise política, né? E isso fomentando não só o combate à corrupção, e que isso seria natural e seria perfeitamente do jogo democrático. Eles foram além disso, a desestabilização política que chegou ao impeachment, produzida uma crise aproveitando-se, evidentemente, de todos os problemas existentes, mas foi sim uma crise alimentada e fomentada pela oposição. E aí fica difícil superar, você tendo dois problemas. E não se supera com impeachment também, da minha ponto de vista. Aliás, com impeachment piorou, porque o nível de confiança, se existia um nível de confiança abaixo da Dilma, com o Temer o nível de confiança é muito pior. Né? Até mesmo pela composição do governo que ele fez, um governo de 100% homens, um governo de 0% negros, mulheres, indígenas, enfim, sem, não representa o contexto cultural brasileiro, e um governo 75% Lava Jato. Então ele conseguiu ser muito pior do que qualquer outro governo. Né? O que poderia ser, se ele conseguisse, ele prometia, dizia abertamente, o Temer que fazer um governo de notáveis, ele não fez um governo de notáveis, né? Ele fez um governo exatamente daqueles que queriam fugir do processo de Lava Jato. Basta ver que 7 dos ministros deles estão indicados em escândalos da Lava Jato. O que nos diz o seguinte, não vai superar a crise política, né? Não está conseguindo dar conta da crise política, até porque se Dilma resistia em fazer acordos com essa turma do Lava Jato e deixava a Lava Jato funcionar, isso está claro, o Ministério Público Federal sempre disse isso, você não vê um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer um juiz, jurista, dizendo que a Dilma interferiu na Operação Lava Jato, ou seja, alguns dizem que o erro dela, nessa conversa entre o Jucá e aquele rapaz lá da Transpetro, Bandeira, dizia de que ela deixou as coisas andarem, não poderia ter deixado, porque não vai sobrar ninguém em Brasília. Então, o defeito da Dilma, ela não interferir na Operação Lava Jato. Aliás, todas as leis de delação premiada, todas as leis de combate à corrupção surgiram especialmente no governo dela, no primeiro governo dela. Mas seria um defeito isso? Não seria um defeito, mas para a turma de Brasília isso é um defeito, né? A turma de Brasília é um defeito. Então, quando o Temer, todo esse grupo articula, especialmente Jucá, Temer, Cunha e o Renan Calheiros articulam um processo de impeachment, inclusive com conversas com o Supremo Tribunal Federal, como quem diz, lá o Supremo Tribunal Federal não quer ver Dilma na frente, porque Dilma vetou os 80% de aumento da Justiça Federal. Essa é a grande verdade. Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve reunido com Dilma não para buscar uma saída institucional da crise brasileira, porque nós temos uma república de três poderes, poder executivo, judiciário e legislativo. E quando se tem uma crise institucional dessa magnitude instalada no país, as principais lideranças, os principais presidentes dos poderes, do legislativo, do judiciário, do executivo, devem evidentemente conversar e buscar uma saída para essa crise institucional. A conversa do Lewandowski com a Dilma, ainda quando ela era presidente em exercício, presidente efetiva, era não no sentido de superar a crise, era no sentido de articular, reivindicar 80% de aumento para o Poder Judiciário Federal. Então, quer dizer, a Dilma, por suas, entre aspas, teimosias, pagou o preço. Primeira teimosia, não permitir, e aí que está a situação, o governo do déficit e tal, mas permitiu os 80% de aumento agora, né, do judiciário, então, por um lado diz que não tem dinheiro, por outro lado permite o quê? Para acalmar o poder judiciário, acalmando o poder judiciário para, quem sabe, evitar a continuidade, a continuidade ela vai continuar, não tem como parar a Lava Jato, mas você pode, digamos assim, dar uma diminuída no impacto, parar com as operações, tanto é que depois do impeachment, a gente não viu mais praticamente nada da Operação Lava Jato, seja a partir de Curitiba. Houve agora dois movimentos, né? Bem recentes. Semana passada a gente anunciou um aqui. Qual era o nome? Agora me esqueço. Eles o nome. Eles fizeram a operação, mas do ponto de vista do impacto, você acha que é nada. Menos... Nada. A Operação Lava Jato, ela praticamente estancou. E aquilo que o Jucá dizia, vamos parar com essa sangria, né? Que a imprensa espanhola falava em hemorragia, aliás, repercutiu no mundo todo, né? O ministro do planejamento. Enfim, o que eu quero dizer é de que a crise política, ela vai se aguçar, ela só piora. Ora, por quê? As incertezas são muito maiores. É um governo sem legitimidade, já não chegou pelas urnas, o que dificulta muito mais ainda. Mas mesmo não chegando pelas urnas, porque há quem diz, o Michel Temer também era vice da Dilma e foi votado, vamos considerar então isso. Vamos considerar também isso. Mas ele não conseguiu montar um ministério que respondesse às demandas das ruas. E o pior, as pessoas que foram às ruas, a maioria delas, 99% assim, convictas de que tinha que lutar contra a corrupção, e todos nós temos essa convicção, quem tem uma conduta ilibada, nós que temos uma conduta, eu falo nós, as pessoas que são trabalhadoras, honestas, que se ficam repugnadas com essa situação difícil. Isso vale para as pessoas que trabalham aqui na rádio, vale para as pessoas que estão nos ouvindo, vale para nós, políticos também. As pessoas que têm uma conduta honesta, elas foram para a rua assim com aquele patriotismo de ver, de ver todos os crimes de corrupção serem desvendados. O que que ocorre? Com o processo de impeachment, ela sonhava que iria ter um governo diferente e não teve um governo diferente, muito pelo contrário. Os principais alvos da Operação Lava Jato é aqueles que hoje estão mandando no governo. Um já foi afastado, que é o ministro do Planejamento, o Jucá. Está lá o Renan. Trouxeram de novo o Sarney no processo. O Sarney, que tinha perdido as eleições exatamente para um governador do PCdoB, a última oligarquia do país que perdeu uma eleição no Maranhão foi a família Sarney. Ele está de novo esteve todo envolvido nesse processo de articulação do impeachment, né? Aí você pega o Cunha indicando os principais cargos do governo Temer, o líder de governo na Câmara é apadrinhado político do Temer, o advogado pessoal de Cunha está na Casa Civil, ou seja, os principais postos de trabalho do governo federal, de articulação, seja na Casa Civil ou de articulação no Congresso, hoje estão na mão de Cunha, que todo mundo conhece quem é o Cunha. Então, de fato, não há uma esperança colocada e não há uma perspectiva de superar, inclusive, a crise política. Falar em superação da crise econômica passa primeiro para superar a crise política, né? E agora mais essa notícia de sábado à noite, né? Quando se fala que existe um envolvimento de setores do judiciário, eu não falo de todos, porque eu acredito que tenha, dos 11 ministros, tem ministros fantásticos lá, que tem uma vida, a gente não pode generalizar, mas você pega o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, faz uma reunião sábado à noite na casa do presidente da República, o Temer, para conversar o quê? Se fosse uma conversa institucional de dois poderes, não faria às escondidas de sábado à noite, faria à luz do dia, hoje, às 9 horas da manhã, lá no Palácio do Planalto, lá no Supremo. Evidentemente é o quê? É a operação em curso, porque a delação premiada da Odebrecht, da OAS, que é uma outra empreiteira, do Pedro Brito, enfim, as delações premiadas que estão na mão do Janot lá em Brasília, elas são, como diz, não sobra pedra sobre pedra, né? Todos eles estão implicados, todos eles estão implicados. Então a gente quer mesmo que venha à tona isso o mais rápido possível, que a Operação Lava Jato tenha continuidade. Todo cidadão honesto quer que isso seja totalmente desvendado, que esses áudios apareçam, que a população tenha consciência do que está acontecendo, evidentemente para a gente buscar superar essa crise política. E aí qual a saída para isso? Eis a questão. Eu estava lendo alguma coisa de que tem senadores, em torno de 12, 13, 14, 15 senadores, que ainda não se posicionaram com relação ao mérito do impeachment. Eles aceitaram que o processo fosse aberto, que é a chamada admissibilidade, ou seja, eles receberam a denúncia lá da Câmara dos Deputados e disseram, não, deixa investigar, vamos dar o prazo de investigação, mas ainda não tiveram o voto no mérito, ou seja, eles vão ter que votar. Eles só votaram tão somente, processualmente falando, dizendo o seguinte, não, vamos investigar. Aceitamos a denúncia e agora vamos dar o prazo de defesa e investigar. Então, no mérito, eu acredito que muita coisa possa ocorrer, porque eu acho que de tudo isso que está colocado, me fica a imagem de que, por mais que tenha as limitações que a presidente Dilma apresenta, e ela se tornou refém desse quadro político, e a pauta política do Brasil era só a questão se vai ter impeachment ou não vai ter impeachment, e aí não avança nas outras frentes, não avança em outras medidas econômicas necessárias para superar a crise econômica também. Não avança, porque o governo ficou praticamente um ano só fazendo a defesa do seu governo do ponto de vista de não ter impeachment. Então, vai ter a votação de novo no Senado. Tudo é possível. É possível que o impeachment não passe. É possível justamente se reverter e a gente voltar, então, a ter um governo Dilma, e caso isso seja possível, voltar. Porque o que a gente nota, o que a gente percebe, quando eu falo no tecido, eu não consigo encontrar talvez uma expressão melhor, mas na formatação do jogo político, né, e não adianta, é Brasília mesmo, eles são os responsáveis pelo nosso destino, a gente percebe o quê? Lado A ou lado B, um comprometimento geral. Né? A gente tem os partidos que permanecem lá. Uhum. Se for Temer ou se for Dilma, PMDB continua, Partido Progressista continua, Partido dos Trabalhadores continua. Quer dizer, os protagonistas anteriores ou atuais, eles são os mesmos. Eles se revezam nesse jogo chamado jogo pela a disputa pelo poder. Vamos, né? É uma hipótese que muitos não julgam possível, uhum. né? Entende-se mais que efetivamente vai haver impedimento. Mas se a Dilma voltasse, ela teria que governar. E para ela obter a chamada governabilidade, ela teria que fazer exatamente o que faz o Temer agora. Ceder, ceder, ceder. Ela não poderia dizer, não, eu volto repaginada com o Ministério de Notáveis. Não tem espaço para notáveis num governo como nós entendemos governo. Uhum. Tem espaço para ministério, disputa, cargo, estatal, controle de estatal. Então, a decepção talvez com o Temer, ele mesmo teve que voltar atrás em muitos momentos. Num deles foi quando abriu mão de chamar pessoas talvez com um currículo interessante, em detrimento do quê? Do que os partidos impõem. Dizem, olha, mas se você não colocar João, Pedro, Maria e José, você não tem nada aprovado no Congresso. Então, dá para dizer, mas se a Dilma voltar, melhora, se o jogo continua sendo o mesmo, se a regra do jogo não muda? Eu tenho certeza que se a Dilma voltar, ela vai, primeiramente, que ela não vai deixar nenhum ministro citado na Lava Jato, que é o que tem hoje. Né? Hoje, 75% do governo Temer é pessoas investigadas na Lava Jato. O que a Dilma... Vamos repaginar as questões aqui. A Dilma, toda vez que surgia qualquer tipo de notícia envolvendo algum ministro, ela afastava de imediato. Tanto é que a Dilma afastou N ministros por conta, às vezes, de denúncias que não se comprovavam no futuro. Mas ela afastava, ela sempre teve uma atitude anticorrupção muito forte. As principais leis, delação premiada, aumento de penas para crimes contra a corrupção, foram colocadas em pautas pela presidente Dilma. Evidentemente, vai ter que ter uma saída, a continuidade do governo Temer ou a volta de Dilma. Eu aposto, diante desse cenário, numa volta de Dilma, porque vários senadores, por exemplo, Cristóvão, de Brasília, percebendo de que contribuíram, que não vão contribuir para que Cunha mande diretamente no país, é o que está acontecendo hoje. A Dilma, ela começou a cair quando ela não fez acordo com o Cunha no Conselho de Ética para salvar o Cunha como deputado federal. E quando ela começou... Questão, mas veja, isso sim. Vale, vereador, para tudo. É aquela história, me vem uma frase bíblica, mas não na forma como ela foi, não cumprindo o seu objetivo, que é aquela história, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Uhum. Mas eu interpreto no seguinte sentido, que um lado meu... Né? A minha mão esquerda para poder governar, esqueça o que faz a outra mão. Eu chancelo, eu entrego empresas estatais para que os tubarões, as piranhas as devorem e assim eu consigo manter o governo ou não, eu continuo refém. O meu desencanto talvez seja esse. Nem Dilma, nem Temer, não sei nem se um super-homem consegue chegar em Brasília e quebrar este ciclo, porque o ciclo sim. está colocado. Teria que e ter a uma pressão reforma é a mesma. E o Partido Progressista, que tem o maior número de indiciados, né? Ele estava com todos os seus... A parte ruim do partido, não quero colocar todos no mesmo, na mesma vala, sim. mas no listão dos partidos, o mais comprometido, por exemplo, é o PP. E ele estaria de volta e ele negociaria ser base do governo Dilma desde que. Então, infelizmente, vereador, sendo A ou sendo B, o desde difícil, que permanece. Difícil. Não dá para dizer, olha, a Dilma caiu porque era paladina da luta contra a corrupção. Não. O Partido dos Trabalhadores que governou o país foi extremamente conivente com a corrupção. Por que motivo? Não sei. Se era pela governabilidade? Não sei. Mas foi extremamente conivente com a corrupção. Não Sim. conseguiu quebrar esse ciclo. Eu acredito o seguinte, olha, algum governo vai ter que suceder. Alguma saída vai ter que ter. E alguém vai ter que buscar. Dentro dos parâmetros atuais, uma das possibilidades é a volta da Dilma, no governo. Certo? Essa é uma possibilidade. Sim. vai ter que fazer um governo de coalizão, um governo com outras pautas, vai ter que voltar os olhares às bases do governo, modificar a pauta que está aí. A outra possibilidade, que eu acredito que é o que o Gilmar Mendes e o Temer foram articular sábado à noite, é a questão, por exemplo, do processo de cassação de ambos no Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque está com Gilmar Mendes no Tribunal Superior Eleitoral as contas da campanha de Dilma de 2014. Quem sabe, vendo que não tem condições de Temer continuar, e não tem as mínimas condições morais, políticas, não tem as mínimas condições, não tem reconhecimento mundial, né? Praticamente nenhum país ligou para o Temer, para congratulá-lo ou alguma coisa do gênero. Está todo mundo, onde vai, qualquer membro do governo, onde vai no mundo, está sendo vaiado, está sendo pela imprensa mundial, todos os principais jornais, eu não estou falando aqui, deixa daqui, os principais jornais do mundo, seja nos Estados Unidos, na Europa, estão dizendo que o que está acontecendo no Brasil é algo que cheira a golpe, evidente, eles não chegam a falar, alguns falam, outros não falam, enfim, a possibilidade seria a cassação dos dois e ter novas eleições, né? Essa é uma possibilidade que pode ocorrer. Por quê? Porque é um momento difícil que nós estamos vivendo. Agora, quem vai sobreviver diante de tudo isso? Vamos aguardar para ver, porque cada dia tem uma ação nova, cada dia tem uma situação nova, a gente nunca sabe direito o que vai acontecer no dia de amanhã. Olha, eu vou chamar o intervalo comercial, realmente esse é um contexto difícil de a gente discutir, né? A impressão final que se tem é que o Temer garantiu talvez o ponto central, que fosse o Ministério a turma da economia, né? Enfim, escalou esse time e de resto foi aquela história, vamos logo lotear o poder porque essa é a regra do jogo, independentemente de quem governe. Eu vou chamar o intervalo comercial e na volta a gente fala aqui de Chapecó. O Paulinho é vereador, PCdoB, né? É minoria na Câmara de Vereadores, a gente sempre discute esse contexto, né? Enfim, mas qual é a realidade hoje lá na Câmara de Vereadores? Teve aqui na última sexta-feira também quem é a oposição. O vereador Nassir Marquezine fez uma fala muito crítica, muito dura em relação à atual gestão. Eu não sei se o Paulinho da Silva, que não é do mesmo partido, é PCdoB, ele concorda, né, com esta fala da oposição. A gente descobre depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O Fecha Mês Berlanda voltou. Termine o mês comprando os melhores produtos com os melhores preços. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Refrigerador Consul, só 10 de R$129,90 sem juros. É pra fechar negócio. Lavadora Color Mac automática, 11 quilos. Sabe quanto? Somente 10 de R$139,90 sem juros. Tá muito barato. Conjunto Berflex Rio Queen, só R$119,90 ao mês sem juros. Isso mesmo, sem juros. Fecha Mês Berlanda. É pra fechar negócio mesmo. Berlanda, 25 anos perto de você. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Então venha para a Ufana, que aqui o lugar é todo seu. Confira as nossas ofertas. Fronhas com zíper, apenas R$1,50. Vou repetir, fronhas com zíper, apenas R$1,50. Meia calça Selene, apenas R$5. Calça social masculina a R$29,90. Camisa social masculina a partir de R$15. Blusas básicas em lã e malha apenas R$9,90. Sutiã do Loren a R$14,90. Kit com três pares de meia adulto a R$12. Calça de moletom adulto a R$17,90. Cobertores Rachel de casal a R$69,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SB Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SB Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SB Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Dinheiro. Tem gente que conta em notas, mas há uma forma melhor de fazer essa conta. Em tempo que se leva para ganhá-lo. E é para valorizar o seu tempo que o Sicoob oferece os mesmos serviços de um banco.

3224-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Bom, 9:28 e a gente recebe aqui uma grata surpresa, portanto muda um pouquinho a pauta. Eu ia trazer com o Paulinho da Silva a questão da municipal, da discussão, mas está presente aqui, a gente agradece a vinda. O presidente nacional do Conselho de Saúde, ou do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Santos, e ele vem por intermédio aqui do partido, eu entendo, né? Mas eu quero lhe pedir nesse bom dia, na sua apresentação, então nós voltamos a Brasília, a gente não consegue sair de lá, é impressionante, a gente até tenta, mas hoje a nossa vida depende de Brasília. E como em todas as áreas, por exemplo, na última quarta-feira tentamos discutir o movimento do Temer, ele tentou transformar ministério em secretaria, não conseguiu, então tivemos a volta sem ter ido do Ministério da Cultura. E a gente está vivendo muito esse clima de desconfiança, então nesse bom dia, nessa sua apresentação, o que a gente deve esperar, por exemplo, da saúde? Falência, quebradeira, medo, ou o sentido de que, independentemente de Dilma ou Temer, saúde é algo que a gente tem como garantido como povo brasileiro? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, dizer que é uma satisfação poder estar aqui em Chapecó, na rádio Índio Condá, a rádio que escutei muito na minha infância. Sou aqui de Chapecó, estar podendo aqui conversar com você e com os ouvintes aqui dessa rádio, dá um pouco de emoção também, queria dizer. Que bom, olha, seja muito, muito bem-vindo. E é interessante essa volta a casa. Eu me surpreendi aqui porque realmente o tempo passa muito rápido e as mudanças são muito grandes. Estou emocionado. Mas queria dizer que no lugar de onde estou, que é o Conselho Nacional de Saúde, que é um espaço do Estado brasileiro que tem a responsabilidade de formular políticas de saúde, de controlar, de fiscalizar, poder estar aqui em Chapecó num período da história do nosso país que tende a impactar futuras gerações. Nós vivemos um momento daqueles momentos que marcam décadas. E falar de um assunto no qual comecei aqui em Chapecó trabalhando com saúde e há mais de 30 anos continuo nessa atividade, hoje nesse espaço de formulação de políticas públicas. Então, tem uma emoção especial e num período histórico como nós estamos vivendo. Nós vivemos uma fase de grandes viragens. O que acontece hoje no Brasil podemos comparar com um maremoto, um tsunami. Nós construímos ao longo desses últimos 30 anos um conjunto de contratos na sociedade brasileira que a nossa geração testemunhou e viveu, que é a Constituição de 88, uma Constituição onde busca contratar na sociedade brasileira um conjunto de direitos, ou seja, uma presença importante do Estado para garantia das crianças, garantia dos idosos, garantia dos doentes, uma proteção social importante que a Constituição gerou, além de um conjunto grande de direitos, e justamente é essa a estrutura que está sendo desconstruída, desmoronada nesse momento e que tem consequências enormes, principalmente para aqueles que a forma como a nossa sociedade se organiza demandam de mais proteção, demandam de mais cuidado. Então, o que a gente vive hoje pelas declarações, não só do presidente interino, mas do conjunto de toda a sua equipe, onde que raciocinam como 100% dos brasileiros, seja branco, homem, entre 25 e 28 anos, certo? Esse é o padrão da sociedade brasileira, pensada, que não possui nenhum problema de saúde e que, no jogo do mercado, vão dar conta de atender as suas demandas. Então, esse é o momento que nós vivemos e é bastante preocupante. Mas eu sou fui construído a minha formação aqui em Chapecó com Dom José Gomes. Então aprendi muito de que se tem uma coisa rica no nosso país é nosso povo, é o povo brasileiro. E ele com certeza vai conseguir dar respostas, certo, a esse momento de crise. E da mesma forma que teve a capacidade de construir a Constituição de 88, da mesma forma que teve a capacidade de fazer de Chapecó, como eu tenho testemunhado, um polo que dá sustentação à saúde de toda uma região, são alguns milhões de pessoas que têm no sistema único de saúde, que tem sede na cidade de Chapecó, que não pode ser destruído, não podemos permitir que seja destruído. Conseguiu construir isso, tenho certeza que vamos poder, poder resistir. Nós temos um sistema que há muito tempo vem sendo construído com muitas dificuldades, certo? Os direitos constitucionais sempre tiveram muita dificuldade de serem... constituídos, principalmente pelo processo de histórico de disputa pelos fundos públicos no nosso país. Nós temos um sistema de saúde onde... tem que dar conta do transplante a atenção básica com R$3,30 per capita por pessoa, quando que, de recurso público, certo? E quando que a maioria, dos sistemas públicos universais aplica de recurso público 10, 15 vezes superior. Só para ter uma ideia, para comparar, que aqui em Chapecó tem uma presença forte também de planos de saúde, o per capita dos planos de saúde, que não oferece tudo, né? Que não oferece vacinação, que não oferece transplante, que não oferece uma série de medicamentos, tratamento, o per capita dos planos de saúde que eles gastam, dentro dos 40 e poucos milhões que eles cobrem, é mais ou menos R$19 habitante ano, sem dar toda essa cobertura. E o nosso sistema, o Sistema Único de Saúde, ele se sustenta com 3,30 centavos. Não dá nem um ônibus, nenhuma. Você vai para um lugar, mas não volta com esse valor. Então, absolutamente subfinanciado, que é um problema que há muito tempo a gente vem brigando, que não é desse governo interino, que também nós brigamos muito, tanto com o governo Lula, quanto com o governo da presidente Dilma, que de fato está lá na Constituição, mas todo mundo sabe, atende, mas tem mais médicos, tem o SAMU, tem a farmácia popular, tem uma série de coisas muito importantes, mas tem ainda muito que evoluir, A dúvida, eu fico ouvindo a sua fala, primeiro para o pessoal entender, o Conselho Nacional de Saúde, vou pegar aqui, é uma instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde. Então ele delibera, ele tem a condição de determinar, né? Ele não é só um conselho consultivo ou apreciador, né? A missão então é deliberar, fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde. O que o cidadão brasileiro vem se perguntando, de uma forma geral, é o seguinte: a gente não deu um passo maior do que a perna ao garantir, porque a sua fala mesmo diz, Lula não cumpriu, Dilma não conseguiu cumprir, Temer também não vai conseguir cumprir, porque o comprometimento é grande, saúde universal, de qualidade e gratuita para todo mundo que nascer em solo brasileiro. Isso não é uma proposta muito grandiosa? Porque o próprio plano de saúde é o atestado disso. No momento em que a gente fecha um contrato com o Estado, paga o imposto, vou fazer um raciocínio bem frio aqui, e em troca esse governo me diz, fica tranquilo, pelo imposto, pelo nosso contrato fechado e pelo imposto que você paga, você vai ter segurança na estrada, saúde de educação e de qualidade para todo brasileirinho, educação, tudo, né? Enfim, é um contrato completo. Aí o que, que o cidadão começa a fazer? No momento em que ele adquire um pouquinho de fôlego, ele migra, tira o filho da rede pública e bota na privada porque ele sente mais confiança. Quer dizer, o contrato não está sendo bem cumprido. Se ele tem um pouquinho mais de orçamento, ele imediatamente começa a pagar um plano de saúde, porque o contrato não está sendo cumprido, né? Estrada não tem como ele arrumar uma estrada imaginária, né? Eu penso por mim, eu continuo transitando sempre nas mesmas estradas desde que nasci. A gente não deu um passo maior do que a perna com essa Constituição ao dizer vamos garantir e não conseguimos garantir isso? Eu não deveria, por exemplo, não precisar de plano de saúde, me sentir segura e plena no sentido de que, olha, posso usar o SUS numa boa? Ou não? Quer dizer, a gente é pão duro e na hora H fizemos o contrato, mas não há dinheiro para isso? Absolutamente não. absolutamente. O Brasil é a sétima economia do mundo. A riqueza que o trabalho do nosso povo produz dá conta de muito, mas infinitamente muito mais para o nosso povo, de retorno para o nosso povo. Eu diria que, pelo tamanho do que o nosso povo produz de riqueza, nós somos um tanto quanto modestos na Constituição de 88. Nós somos um país com maior área agricultável do mundo, um país com a maior geração, com possibilidade da atividade produtiva, um país com riquezas minerais, um país absolutamente riquíssimo. Ou seja, contar essa história que você primeiro precisa fazer o bolo crescer para depois dividir, é a história que tentaram nos contar. A ditadura militar tentou colocar a goela abaixo na cabeça do povo brasileiro, quando na verdade o que ocorre é que nós vivemos num país de economia de mercado e os planos de saúde, é claro, eles necessitam ter esta construção de que o sistema não dá conta, justamente para poder vender o seu produto. Pois é, mas justamente então nós teríamos uma sucessão de presidentes que cederam aos planos de saúde: Lula, Dilma, Fernando Henrique, vamos voltando, eu não consigo voltar até a ditadura militar, mas todos eles então foram coniventes com esse estado das coisas? Não é uma questão de ser conivente ou não ser conivente, é a correlação de força estabelecida na sociedade. Há forças reais e materiais que acabam determinando qual que é o padrão dos contratos que você estabelece. Por exemplo, há também uma das razões, das principais razões que levaram a um conjunto importante de forças políticas e econômicas nacionais a atuarem na construção do afastamento da presidente da República, foi justamente o fato de que na divisão do bolo desta grande economia, a presidente da República resolveu colocar um pouco, melhorar um pouco a balança da divisão da utilização desses recursos públicos, quando reduziu a taxa de juros a 7% ao ano. Ou seja, ela fez uma opção de o bolo dos recursos que são produzidos pela riqueza nacional não remunerar tanto mais o parasitismo, o rentismo, e colocar nas atividades econômicas produtivas. Isso para um setor importante da economia, na verdade, o setor da economia que fica com mais de 40% do bolo da riqueza, que é o sistema financeiro, que é onde vai a riqueza, não suportou a possibilidade de ter no comando da economia e da política nacional alguém que ameaçasse seus ganhos. Essa foi uma das razões importantes, inclusive, de reunir um conjunto de forças que reuniram condições de apresentar esse golpe que se deu no Congresso Nacional. Então, essa discussão, essa fala, inclusive, essa semana passada a gente publicou uma resposta ao ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde, ao assumir, veio com essa tese de rasgar a Constituição, ou seja, os direitos não cabem no... Não fatura o suficiente para pagar a conta, ou seja, é uma falácia, absolutamente uma falácia, um conto da carochinha para o trabalhador, para a trabalhadora, para o empresário, para aquele que trabalha na atividade produtiva. É importante que se diga, certo? É importante que se diga que alguns, inclusive, que marcharam equivocadamente nesse projeto de romper a Constituição, não é nem para o trabalhador, não é nem para o produtor, nem para quem atua na atividade produtiva, que está se desenhando uma nova lógica de contratação no nosso país, de direitos, de funcionamento da economia. Olha, é exclusivamente para o sistema financeiro, para sustentar o atual margem de ganhos do sistema financeiro, de quem vive do parasitismo e quem vive da renda. É um conceito esse bem abrangente, né? A sua leitura foi uma leitura até bem abrangente. Mas se a gente vamos nos ater à saúde, o que acontece? Você falou aqui que foi um divisor de águas, né? O sentido do golpe, o sentido da tirada da Dilma. Mas é que anteriormente também, se formos olhar de uma forma crítica, não vinha funcionando bem. Então, se nós nos ativermos à questão da saúde, a gente vê, eu não sei se aí, já me fiz essa pergunta muitas vezes, é uma questão de Estado, é o Rio de Janeiro que não soube lidar e que quebrou. É o Rio Grande do Sul que não teve bons gestores e que quebrou. É aquela pessoa morrendo na fila. Por que que nenhum governo, melhor ou pior intencionado, se o Temer agora está vendido para o sistema econômico, financeiro, se o Lula não estava, por que que nós não conseguimos garantir? E quando se fala aqui em Chapecó, se diz, pois é, o SUS paga por uma seringa R$2 e a seringa custa 10. Então o pessoal que se vire para pagar a diferença. O SUS não reajusta a tabela médica, o SUS não paga equipamento, o SUS... Por que que o SUS, desde que foi criado, ele não passa essa certeza, independentemente do governo que for, de que sim, nós somos prioridade, nós priorizamos e nós vamos fazer dar certo? Porque a saúde, do ponto de vista político, só é importante na véspera das eleições. Para todos ela, os governos? Prefeitos, governadores, ela ganha um destaque importante, principalmente nos debates políticos, porque é algo que sempre impacta demais na opinião pública, na demanda, nos processos eleitorais. Passado o processo eleitoral, geralmente, na agenda dos governantes, ela tem ficado em terceiro, quinto, sexto, décimo plano, justamente porque interessa a um conjunto importante de financiadores de campanha, que essa imagem, certo, de que não funciona, é interessante inclusive para fazer movimentar uma outra atividade econômica. Mas o que ocorre com o Sistema Único de Saúde, que de fato ele tem problemas, ele tem muitos problemas, e a origem central desse problema é esse problema de quem paga a conta. Justamente isso, de como é que paga a conta. Você trouxe uma série elencasse uma série de problemas que você for ver na origem, é a tabela, é o procedimento, Parece, a impressão que você tem que você, o governo você não consegue, vai abrir mão e não vai pagar. Que você não vai conseguir. É o problema do quanto você destina de recurso público. Hoje, de cada R$100, certo, que a atividade econômica gira no nosso país, R$46 é de fundos públicos, ou seja, R$46 de cada 100 sai do Estado, do município e da União. Os outros R$54 saem do bolso das famílias para fazer com que essa atividade econômica. Os Estados Unidos, que não tem um sistema único, certo? Os Estados Unidos, que é absolutamente liberal, a proporção é maior. É 49% público, é maior que o Brasil. A Argentina, todos os países da América Latina, tem uma proporção de participação dos fundos públicos acima de 55%. Os países que têm sistema parecido com o do Brasil, como Inglaterra, Canadá, passa essa proporção de 70%. 70% é financiado por recursos públicos, certo? E os outros 30%, sendo que na Inglaterra chega a próximo a 85% dos recursos públicos sendo financiados. Não estou falando de nenhum país socialista, de nenhum país... Não, estou falando do centro do capitalismo, que assim funciona. Então, o problema, um dos principais problemas do Sistema Único de Saúde é justamente o seu financiamento. Aí vem aquela assim, não, é porque não tem recurso. Existe, afirmamos categoricamente, existe. O Brasil aplica 3,9% do PIB em recursos públicos em saúde. Enquanto os Estados Unidos, que é o modelo, ele aplica 13,6% do seu PIB em saúde. Então, é claro que muitos podem colocar, tem o problema do desvio, da má gestão, da corrupção. Tem, objetivamente tem, mas a gente pode também observar que nunca na história teve tanto estrutura do Estado brasileiro, de CGU, de TCU, de Polícia Federal, fazendo essa investigação, tem esse problema. Mas, objetivamente, o problema concreto é a definição política de você pegar parte dessa riqueza e cuidar dos doentes, dos idosos, das crianças, de quem, de fato, precisa uma assistência. O que deprime um pouco, desculpe, não é bom começar a segunda-feira assim, mas o que deprime um pouco é justamente essa falta de perspectiva. Parece que fica sinalizado, não houve, e não haverá? Não, mas eu acho dá para fazer um reparo e dizer não é tão horrível assim? Não, a sensação certeza, que se tem não, é de uma... certeza. Só para concluir, uma sucessão de governos malignos e mal intencionados, independentemente de partido político, que cedem à pressão de um sistema econômico também maligno e mal intencionado, e que não provê e não tem interesse em prover. Porque, veja, quer seja do Partido dos Trabalhadores, ou do PSDB, ou quem o tenha... se do governo não. Anterior, nunca houve a vontade de dizer, espera aí, então se é prioridade, vamos agir como tal. Vamos reajustar tabelas? É triste a gente ler, olha, a tabela do SUS não é reajustada o quê? Há uma década? Ou os reajustes feitos são mínimos? Como é que é R$10 uma consulta? Como é que o SUS pode fazer isso com os médicos? O que que acontece quando se diz, olha, não há reajuste da tabela do SUS? Isso é uma inverdade? Houve reajuste? Ele é compatível? Isso é uma meia-verdade. Porque alguns não, vários procedimentos houve reajuste, houve readequação. E também, para pôr um pouco de ânimo e esperança, com certeza o fato, por exemplo, de uma iniciativa, você pegar 50 milhões de brasileiros que nunca tinham tido acesso à saúde e com uma medida, um programa, você permitir que milhões de brasileiros, ou seja, mais que a população da Argentina pudesse ter acesso, isso é um impacto histórico, secular na vida de milhões de pessoas. De você ter a possibilidade de milhões de brasileiros que não tinham acesso a medicamento, ter acesso a medicamento como permite assistência farmacêutica e farmácia popular, ou seja, você tem o SAMU. O SAMU, que também é um exemplo importante, o processo de desospitalização das pessoas com problemas de saúde mental, a estruturação de CAPS, ou seja, houve e há um avanço brutal, e isso tem impacto na diminuição da mortalidade infantil, isso tem impacto no aumento da expectativa de vida, ou seja, o povo brasileiro foi capaz, mesmo dentro dessa adversidade, de conseguir construir um sistema robusto, forte, que ainda, volto a repetir, tem inúmeros problemas, mas seria muito injusto com centenas de gestores, trabalhadores da saúde, que têm feito desse nosso sistema único de saúde um sistema de nos dar orgulho. Eu tenho orgulho do sistema único de saúde que o nosso país construiu. Volto a dizer, tem problemas, e ainda ele enfrenta a sua demanda de origem, que faz com que você, uma comunicadora, traga como principal problema, o problema é que não é do sistema, que é de uma parte de uma corporação ou das corporações que prestam serviço ao sistema único de saúde, coloca como um dos problemas principais. Por quê? Uma das questões principais que o sistema se propôs a desconstruir, construir um novo modelo, ainda não conseguiu, em virtude das suas dificuldades, se materializar. Qual era? Centralizar o processo de atenção à saúde, certo? Não a doença. Retirar do hospital e levar para o território onde as pessoas vivem. Retirar do médico e levar para a equipe multiprofissional. Essa era a alteração do modelo, que requer um conjunto de medidas, entre as quais acabar com essa história de remuneração para o procedimento, que é a tabela, que é um conjunto de lógica formulada a partir do funcionamento das regras, não da necessidade de saúde da população, mas do mercado. Pois é que entendeu? É uma questão que o que causa ansiedade é justamente isso. Eu não relato um tempo futuro. Eu relato aqui o quê? Eu replico o quê? A informação que eu obtenho quando faço, por exemplo, uma entrevista com, acho uma fórmula bem interessante, que o nosso hospital regional adotou, de ser gerido por uma fundação, né? E que se dedica, enfim, justamente a isso, a se desdobrar, e a queixa efetivamente é essa. A gente trabalha num sistema sem fôlego, a gente trabalha num sistema sem correção, a gente trabalha num sistema onde, olha, só faz decrescer, eu vi aqui a informação, estatística do próprio Ministério da Saúde não deixa dúvidas. O repasse da União para o Sistema Único de Saúde aumentou, né, descontada a inflação, mas proporcionalmente o repasse da União diminuiu, sobrecarregando os municípios. Sim. Então é uma dinâmica que, como comunicador, é só o que me resta relatar. O tempo passado, o futuro que você usa, claro, depende de quem está à frente, quem está tomando a decisão. Eu relato o que? O tempo presente, à medida que eu faço as entrevistas e que a gente se confronta com essa realidade. E isso é sempre propagado, é o sentido de que não há fôlego. Claro que existem a nossa realidade, eu não posso deixar de dizer, nós não temos aqui o relato de alguém que tenha falecido sem nem conseguir se deitar numa maca. Muitas vezes, quando a gente tem essa postura aguerrida, nos vem à mente o quê? Nós, aqui em Chapecó, reclamamos daquele paciente que lá no estado do Nordeste foi para 4 pronto atendimentos e não foi atendido em nenhum. daquela criança de 12 ou 8 anos que não conseguiram diagnosticar que o que ela tinha era dengue, mandaram ela de volta para casa, ela veio a óbito. Mas como brasileiros, o que nós fazemos? Nós replicamos. Talvez não tenha acontecido aqui em Chapecó, mas acontece em nível de país. Então é esse entendimento de que não há fôlego, não há verba, não há reajuste, e isso reflete no dia a dia do cidadão. Com certeza, com certeza. Há um volume de prestadores, há um volume de atores que fazem esse sistema funcionar, que de fato o subfinanciamento, não estou trazendo aqui que o problema da tabela não é um problema, até porque, por exemplo, em Santa Catarina, mais de 70% das internações são feitas por esse sistema através dos prestadores de serviços, a maioria filantrópicos. Então, com certeza absoluta, o problema da tabela é um problema. Não quis dizer aqui... Espero que não confunda, até porque tem dado uma grande contribuição para a saúde e, de fato, é a forma como se materializa lá na ponta. O problema do subfinanciamento, o problema da falta de recursos, mas não é o problema central. O do filantrópico é um dos problemas, certo? O problema central é o subfinanciamento, o problema central é continuar a lógica de a doença ser o centro, continuar a lógica do hospital ser o centro, continuar a doença de um médico ser o centro, de não ser a equipe múltipla. Esse é o principal problema que nós temos. E quando você traz o exemplo do sucesso da gestão aqui de Chapecó, do hospital regional, aí traz uma preocupação, porque uma árvore, certo? Uma árvore, quando acontece algum problema na sua raiz, aquela folha verdinha, ela pode ficar lá verde um bom tempo. Mas aquela folha verde lá, por fazer parte desse sistema, ela não vai ficar verde por muito tempo. Então, eu vejo que a gente tem que aplaudir as iniciativas que fazem funcionar, mas não tem como não pensar o sistema, até porque o nome diz, sistema único de saúde articulado, ainda mais Chapecó, que é um polo regional que sustenta boa parte da assistência para toda uma região. Ou seja, há necessidade de se pensar integradamente, há necessidade de pensar regionalmente, há necessidade de pensar como um sistema que funciona, que tenha os seus fluxos e seus contrafluxos para poder funcionar. Chapecó já deu e tem dado muitas contribuições no sentido do desenvolvimento desse nosso sistema. O Oeste de Santa Catarina, como um todo, tem muito boas experiências desse sistema funcionar e do impacto que pode ter na saúde da população. Muitos, muitos exemplos mesmo. Pois é, e como é que fica a sensação futura? Porque, veja, o quadro descrito aqui é um quadro preocupante. A gente começou aqui o programa, Ronald não estava presente, mas a gente falava justamente essa questão meio que de sobrevida. Santa Catarina não consegue ainda produzir um número positivo na geração de empregos, enquanto todo o Brasil só gera números negativos, dado do próprio Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Então, até quando conseguiremos ser uma ilha? Coincidentemente, você faz a mesma pergunta, até quando a folha vai ficar verde? Também em relação à saúde. A sensação que passa é de que nós estamos na iminência de uma quebra, de uma falência ou de uma piora. E essa é a perspectiva, efetivamente, até quando as folhinhas vão ficar verdinhas ali, na representação disso tudo que é hospital regional. A perspectiva, efetivamente, no seu ponto de vista, é de piora? O que nós precisamos trabalhar é com a realidade concreta que a vida nos traz. Semana passada eu não vi, todos nós vimos, um ministro da Fazenda, que é quem controla os recursos financeiros, dizer que não é muito, muito, muito gasto com educação e muito gasto com saúde que os recursos públicos... Então, é esse o cenário. Esse é o cenário da realidade. Não é de a questão... De retração. Isso, não é uma questão de ver perspectiva ruim, ser pessimista. Não é uma questão de otimismo. Não, eu tento traçar um quadro, né? De otimismo ou pessimismo. É de uma realidade concreta de que nós vivemos num país que é a sétima economia do mundo, que produz mais de 6 trilhões por ano, certo? E que esse volume de recurso precisa ser utilizado para gerar emprego, desenvolver, mas e também e principalmente porque isso faz com que o crescimento seja sustentável, também sustentar os direitos do povo que aqui vive. Não, certo, sustentar ou agradar o mercado financeiro ou especulador. Até podemos trabalhar com essa premissa de que nós vivemos, essa é a sociedade que está dada, mas há necessidade de parte importante, substancial desses recursos, proverem as necessidades do povo, que ao fim e ao cabo é quem produz as riquezas desse país. Quem produz a riqueza desse país são os trabalhadores, são os empreendedores, certo? E é para eles que precisa ser desenhado. Então, não é uma questão de ser otimista ou ser pessimista, é pegar o dado concreto, o quadro que está colocado, e a partir dele, principalmente porque nós temos a oportunidade agora, em outubro, de dizer que lado a gente está, certo? De poder utilizar aquilo que é o mais rico, que é o mais rico do povo brasileiro, certo? Que eu diria que é a maior conquista de 88, maior que o SUS, maior que a educação, maior que qualquer outra conquista, e que precisa ser respeitado, que é o voto, é a soberania popular, é a vontade do povo expressa no voto, certo? Essa que precisa ser respeitada. E para isso, não tem jeito, para isso precisa saber qual é a realidade que está colocada, que conjunto de forças que estão colocadas que vão impactar na nossa vida, no nosso dia a dia, dos nossos pais, na nossa saúde, nos nossos filhos, entendeu? Porque não tem jeito, as decisões que são tomadas, embora pareçam distantes da nossa vida, impacto no nosso dia a dia, e é isso que acontece. E procede, porque a sua alusão foi muito clara agora, nós estamos na iminência, a gente até conversar um pouco sobre isso aqui com o Paulinho, de uma eleição municipal. Se eu continuar aqui com os enunciados, que são dados que eu vou coletando a partir do próprio ministério, ou, né, de fechamento de contas, então o que que acontece? Em termos de município, no mesmo período em que a participação dos estados aumentou de 18% para 26%, as prefeituras viram a fatia aumentar de 22% para 30%. Isso é uma fala recorrente de todos os prefeitos. Real, real. Cada vez mais o município banca, cada vez mais o município banca. Por que que então o governo federal, cuja contribuição caiu proporcionalmente de 60% para 45% entre 2000 e 2011, então essa participação, esse estado com a chave do cofre, o que que ele vem fazendo? Eu tenho dinheiro, mas a impressão que tem, fica lá no cofre. Estados, municípios, virem-se, porque eu vou delicadamente desaparecendo e vocês vão subliminarmente crescendo e participando mais. Como é que uma eleição municipal, e claro que a função de todo mundo votar no que considerar o melhor, mas como um prefeito de um município pode lutar contra uma situação que já dura mais de uma década, daqui a pouco vai para a segunda década, onde o governo federal fica com o maior bolo, segura para si esse bolo e aumenta a responsabilidade do município, que é o pequenininho, que é o menor, que é o mais fraquinho. A regra não está errada? Absolutamente errada. Tanto está errada que esse problema do financiamento tem sido um problema, pelo menos nacionalmente, que nós mais temos nos dedicado atenção. E, de fato, hoje tem município que só em saúde, está aplicando mais de 34%. Sim, porque a demanda não para. Porque a demanda cresce absurdamente. Nesses dados que você deu, se você for pegar o gráfico de qual é o volume corrigido que a União tem aplicado em saúde, você vai ver que de 2000 a 2014 é 1,7%. Das receitas correntes brutas. É o mesmo, não houve variação nenhuma. E a demanda aumentando principalmente nos municípios. Principalmente nos municípios. Nós construímos diversas ações. Inclusive, nós apresentamos uma emenda à Constituição num movimento que no primeiro momento se chamou Saúde Mais 10, maior projeto de lei de iniciativa popular que já foi apresentado ao Congresso Nacional, onde obrigasse a União a aplicar 10% das receitas correntes brutas em saúde, certo? A gente não andou, mas conseguimos na sequência aprovar por 401 votos contra um voto, em primeiro turno pelo menos, uma emenda constitucional que obriga a União a aplicar até 19,7% das receitas correntes líquidas, ou seja, um aporte hoje de aproximadamente 50 bilhões a mais, isso ao longo do tempo. Nós aprovamos isso há pouco mais de um mês. Só que agora vem a equipe econômica e fala justamente o contrário, que nós conseguimos mudar, votar no primeiro turno, mudar na Constituição a obrigação da União fazer esse aporte de recursos para a saúde, e vem justamente o ministro da Fazenda falar justamente o contrário, que precisa reduzir os gastos e desvincular da Constituição os gastos com saúde. O que os prefeitos podem fazer é o que tem feito. A Frente Nacional dos Prefeitos, a Associação Nacional dos Prefeitos, está marchando junto com as entidades que têm assento no Conselho Nacional de Saúde para reverter isso, porque como você falou, não é só que é menor a parte que a União aplica, repassa. O fato é que a União é a maior arrecadadora. O município é o que menor arrecada. Do ponto de vista dos fundos públicos, os municípios são responsáveis por pouco mais de 10% da arrecadação de tributos. A União é responsável por mais de 70% da arrecadação dos tributos nacionais. Ou seja, em tese, quem deveria aportar mais recursos para a saúde é justamente a União, e é quem não tem feito, ao longo dos últimos anos, nada de incremento. Então, há ação política. Nós temos buscado, junto com a organização dos prefeitos, tanto a Confederação Nacional dos Municípios, a Associação, a Frente Nacional dos Prefeitos, para fazer esse debate. Esse é um debate que, embora pareça árido, é um debate que a gente espera colocar ele muito presentemente no processo eleitoral. Olha, eu até acabo sorrindo de descrédito, porque eu não sei há quanto tempo eu acompanho aqui a marcha dos prefeitos, a Brasília, e parece que já faz parte desse jogo de cena. A gente sabe que não vai resultar, mas que tem que ser feita. Mas veja bem, só deixa eu fazer um... Desculpa o meu descrédito, mas eu fico pensando nos pobres dos prefeitos que estão no fim da fila, tentando ir contra uma onda, uma tsunami, como você mesmo colocou. Para desmanchar direito pode ser uma semana, mas para conquistar direito são anos. E nesse caso do financiamento, só para a gente saber um pouco o histórico de como é que essa história do financiamento, da nossa luta para o financiamento de saúde. O Sistema Único de Saúde, ele teve sua organização em 1990. Nós levamos toda a década de 90 até o ano 2000 para conseguir uma emenda à Constituição para dizer quem pagava a conta. Então, em 2000 teve uma emenda constitucional 29, que disse que o Estado é 12%, o município 15% e a União um percentual do ano anterior. Sim. 10 anos, certo? De 90, para regulamentar essa emenda constitucional, nós levamos mais 11 anos. Em 2011, com muita ida, muita marcha dos prefeitos, muito chororô. Conseguimos regulamentar. Porque nesse período de 2000 a 2011, o Estado, a maioria dos estados não aplicava 3%, 4% em saúde. Então, foi um primeiro movimento até 2000 que a gente conseguiu aprovar uma lei complementar com força constitucional, que é a lei complementar 141 em 2011, certo? Não conseguimos os 10% da União em 2011. Aí fomos com um projeto de lei de iniciativa popular, 2 milhões de assinaturas junto com os prefeitos, marchamos. Não conseguimos, mas conseguimos colocar lá no Congresso Nacional, aprovar em primeiro turno, como eu lhe falei, uma emenda à Constituição agora, há 30 dias atrás. E não tem jeito. As conquistas, nós vamos continuar lutando, por isso que eu queria dizer, tem esperança. Tem muitos lutadores que acreditam na capacidade, mesmo nessa adversidade, de poder avançar. E nessa toada nós temos conseguido fazer e incluir alguns milhões de brasileiros no acesso à saúde. Como falei, tem muito a ser constituído, muito a ser construído, mas muito tem sido feito, e absolutamente nada de graça, com muita luta de gestor, trabalhador, muita luta de usuário participando, temos conseguido consolidar esse sistema. É difícil, justamente como a gente falava, a gente vive um momento, eu não vou falar conflituoso, quando falo em conflito, eu sempre tenho muito cuidado em usar essa palavra no sentido do conflito das ideias, do pensar, e aí que eu quero que permaneça, que se há um conflito, ele se resolva no pensar, ele se resolva na discussão. Eu entendo que o ideal, a maturidade nos leva a isso, né? Eu não destruo o argumentador, eu contraponho o argumento. Mas é um momento conflitante, né? E é um momento de preocupação. Se eu comecei o programa falando que é atinente à questão econômica, também é na saúde e também é na educação. Eu preciso chamar intervalo comercial, na medida que a gente vai conversando, o ouvinte vai interagindo, vamos falar um pouco sobre isso, mas permanece essa preocupação, enfim. Claro que o presidente do Conselho Nacional, ele não tem a resposta. Ele divide também o sentido de, olha, como é que vai ser, como serão os próximos dias, né? O que a gente pode esperar? Então, a gente discute um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo comercial.

ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Conheça a Casa de Repouso em Barão de Cotegipe. Com a experiência de mais de 25 anos em Caxias do Sul, traz para a nossa região um tratamento de referência para a pessoa idosa. Possui uma estrutura de mais de 24 mil metros quadrados, com área verde e acomodações diferenciadas. Para cada paciente é elaborada uma programação de atividades específicas, com opção de caminhadas, oficina de arte, ortoterapia, biblioteca, fisioterapia, educação física, psicologia e fonoaudiologia, tudo acompanhado com um profissional qualificado. Conheça a Casa de Repouso, carinho e dedicação para o idoso. Telefone 3523-1355, em Barão de Cotegipe. 1199 é preço exclusivo de geladeira Consul na Casas Bahia. Só 1199 à vista. É uma geladeira Consul duas portas por apenas R$ 1.199 ou em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Seu orçamento precisa de uma forcinha? Acesse consumosocial.com.br e veja como fazer. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crede Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crede Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Dez horas e 15 minutos, a gente tem uma conversa que não é uma conversa fácil. É buscar referências positivas quando o país passa por uma recessão, entender que além da questão econômica, existe um peso imenso da questão política balizando as nossas vidas. É aquela história, ou eu sou a favor, ou eu sou contra, ou eu sou golpista, ou eu sou contra o golpe. Isso ainda piora o contexto. Essa grande divisão do pró e do contra, que eu fiz alusão antes de encerrar o intervalo, é justamente isso. Eu não vejo esse sectarismo contribuindo para uma melhora, né? É aquela história, se é elite, se não é, então a gente fica muito perdido. Eu vejo até o clima das entrevistas, muitas vezes, né? Ela até pode parecer fluir bem, mas como as pessoas não estão lidando bem com a crítica, a gente percebe a mudança do clima, às vezes, né? E perde o sentido de que há algo maior. Infelizmente, não é o prefeito que vai resolver a situação, né? A gente depende de política feita no estado de Santa Catarina e de política nacional. Mas me dizia aqui o Ronald Santos, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, que não dá para desanimar. E o Paulinho morre de rir. Mas não, tudo bom. Eu concordo com ele. É que eu conheço o Ronald já há muito tempo. E se existe pessoa otimista, é o Ronald. E como elas são necessárias nesse momento, né? Como elas são fundamentais nesse momento. Uma questão é você fazer uma leitura da realidade, sem criar máscaras, sem criar falsas opiniões e tal. Mas, ao mesmo tempo, acredito, e o Ronald dizia, eu já passei por crise. E, de fato, todos nós já passamos por crises muito piores. Estamos num momento recessivo, isso é fato, é inegável, os índices de desemprego aumentam, etc, etc. Até porque, há bem pouco tempo, nós estávamos no chamado pleno emprego. Pleno emprego, é a questão que de 2 anos, 3 anos atrás. Então, essa virada, ela nos preocupa. Mas, ainda assim, estamos numa situação muito melhor do que já estivemos em outras crises. Eu lembro aqui, para mim é emblemático, por exemplo, um contrato de gari na cidade do Rio de Janeiro, questão de 15, 20 anos atrás, onde eram filas assim intermináveis para conseguir a vaga de gari, que é, digamos assim, que é um emprego de pessoas batalhadoras. Semana passada eu recebi uma senhora que é gari e ela me trazia algumas questões, mas o orgulho dela de dizer que tinha uma família, conseguiu dar educação para sua família, que seus filhos estão todos bem. É um emprego digno. Está trabalhando, então um orgulho assim, é impressionante como a pessoa sentir orgulho dela ter uma senhora com 54 anos de idade, mas na altura da vida ela estar bem e bem com a família. Mas eu lembro que aquilo sim era crise, ou quando você ia para o mercado e não tinha o produto, mesmo que você tivesse dinheiro, não tinha o produto. Então, eu acredito que nós já passamos por situações piores. Isso não quer dizer que devemos superar a situação. Mas é um alento dizer que o Brasil é, sim, a 7ª economia do mundo e tem questões que nós precisamos resolver no campo fiscal, orçamentário e assim por diante. Então, assim, eu ri porque o Ronald é uma pessoa extremamente otimista, desde quando eu conheço. E nós temos que ter isso, temos que ter isso. Se nós estivermos muito pessimistas, mesmo uma situação difícil, eu concordo, né? Eu sou otimista, por exemplo, eu acho que a Dilma vai voltar, o impeachment não vai passar, é otimismo. São todas as leituras possíveis, nós temos uma presidente afastada, ela não está impedida. E à luz da lei, né, existe todo um processo correndo aí, por mais que a gente critique todas as vicissitudes. Como a gente provocou algumas questões, eu vou entrando já no campo da reação do ouvinte. Aí o Hermes diz o seguinte: alguns citados da Lava Jato que a Dilma, entre aspas, afastou. O Lula, que ela tentou fazer o caminho de volta, Edinho Silva, o Lobão, o Mercadante, o Berzuini. Então, porque o Paulinho falou, olha, quando a Dilma sabia de alguém indiciado, ela é imediatamente afastada. O Hermes diz, não nos faça rir, vereador. Tem algum contraponto a fazer? Eu vou, acho que assim, ó, priorizar o debate com o Ronde, a presença dele. De fato, o que está colocado, escancarado na mídia, de que a Dilma está fora do governo porque permitiu a Lava Jato funcionar. Todos, mesmo pessoas do governo dela estavam na Lava Jato. Todos. Mas o que a Dilma fez é permitir que a Lava Jato funcionasse. E ela só caiu, ela só está afastada, porque ela permitiu que a Lava Jato funcionasse. A loucura do Cunha, do Temer, a loucura do Aécio, a loucura do Renan, de que essa mulher é doida, está deixando a Lava Jato funcionar, nós vamos cair todos, um a um. É isso, ela está fora do governo por conta disso, por ser honesta e não ter feito acordo com essas figuras. Senão ela estaria presidente hoje. Ok, isso posto, continuamos aqui. O Anderson pergunta, quando vão colocar os cobradores nos ônibus, vai ou não haver isso? E sobre a licitação, sabe informar quando vai ocorrer, se ainda acontece esse ano? Eu sou autor de um projeto de lei que obrigava a ter nos ônibus o cobrador e o motorista. Infelizmente, por vício de iniciativa, o Tribunal de Justiça declarou isso inconstitucional. Contudo, a Prefeitura poderia, se quisesse, fiscalizar e obrigar as empresas. Porque uma época dizia que não tinha gente para contratar. Questão de 2 anos. As empresas diziam, não tem cobrador porque não tem gente para contratar. Então, com esse nível de desemprego que existe, essa desculpa não existe mais, digamos assim. Mas, de fato, as empresas brincam com a prefeitura já lançou 3 ou 4 editais de licitação para tentar estabelecer novas empresas na cidade de Chapecó, não conseguiu por incompetência, por incapacidade, por falta de tudo. A prefeitura agora encontra-se em processo de discussão do novo processo de transporte público de Chapecó, se pretende até o final do ano. Eu tenho um projeto de lei na Câmara de Vereadores, está para ser votado, deve ser votado na segunda ou na terça-feira, um projeto de minha autoria, onde Nós vamos criar uma comissão de vereadores, é isso que eu pretendo, espero o apoio dos demais vereadores, para acompanhar o processo de licitação da escolha das empresas ou da empresa que vai fazer o transporte público em Chapecó nos próximos 20 anos. Para dizer o seguinte, para fazer um amplo debate. Sinceramente, para quem está há 3, 4 anos tentando fazer processo de licitação igual a prefeitura, parece que faziam de propósito, fazer mal feito para a justiça anular. Só tem que ser, porque o promotor dizia que estava errado, eles faziam de novo errado. O promotor dizia que estava errado, a justiça afastava o processo licitatório. Fazia igualzinho, fazia de propósito. Parece que é caso pensado, como diz minha avó. Isso é coisa pensada, né? De fato, espero que agora, e a gente quer participar, a sociedade quer participar. Então, a comissão de vereadores exatamente vai acompanhar. Para garantir o transporte público com qualidade, que a prefeitura tenha controle nos preços, nas tarifas, que a gente garanta os abrigos de ônibus nos bairros, que a gente avance no transporte coletivo e também a mobilidade urbana, que a gente possa ter, de fato, um sistema de transporte coletivo na cidade de Chapecó que atenda às necessidades da nossa cidade crescente, de milhares de pessoas, 60, 70 mil pessoas que transportam uns dias de transporte. Esse é o meu objetivo. Acredito que a gente não consiga isso ainda esse ano, porque tudo isso vai estar permeado pelas eleições. A prefeitura demorou 3, 4 anos e não conseguiu fazer. Também não dá para fazer a toque de caixas. Mas no que depender deste vereador, pela experiência que tenho, todos os projetos de lei que elaborei nesta área, todo o estudo que tenho nesta área, e eu quero participar de todo o processo de construção do processo licitatório para garantir, primeiro, transparência, para que não tenha esquema, parar com aquela história de monopólio de uma empresa só mandar na cidade de Chapecó, é isso que estava colocado nos outros editais. Então, a gente tem que buscar construir um sistema de transporte coletivo de Chapecó que atenda a necessidade do povo. Qualidade, preço justo, que seja aberto, transparente, as planilhas de custos, que a gente tenha controle do número de pessoas transportadas, que a gente saiba quantos idosos têm gratuidade, quantos estudantes têm meia passagem, que a gente saiba que as empresas não precisam pagar ISS, não pagam imposto sobre serviço na cidade de Chapecó, por conta disso tem que dar um desconto. Então, isso tudo é o meu objetivo, de construir, e espero que a gente consiga aprovar esse projeto na Câmara e a gente consiga acompanhar esse processo licitatório que, segundo o prefeito, vai ser para este ano. Tomara que seja, mas eu, sinceramente, na toada que anda, seria melhor deixar isso para o próximo prefeito. Olha, essa é uma questão bem complexa, enfim, é o tempinho que a gente tem aqui, porque o ouvinte até que levanta essa questão, o Augusto diz, Paulinho, voltando à questão nacional, você acredita que nem o Lula, nem a Dilma vão ser presos? Ele entende que houve dolo, que houve conivência? Não sei se quer se manifestar em relação a isso. A Dilma, efetivamente, Augusto, está afastada do governo pela sua honestidade. Até hoje não apareceu nada, nenhuma gravação, nenhum pedido dela para um juiz, para um ministro ou para um promotor de justiça para parar as investigações. Repito, estou convencido de que Dilma está afastada do governo pela sua honestidade. Pela sua honestidade. Ok. A gente faz aqui que meio que uma ciranda, né? Eu digo, bom do rádio ao vivo é isso, né? Poder contar, de repente, a grata surpresa de receber o presidente nacional do Conselho de Saúde. Em nível nacional, né? Enfim. Então, agradecendo a presença do Ronald, Ronald dividia aqui muitas angústias. E essa sensação é a sensação do cidadão. Veja, aquele pacato cidadão que levanta de manhã, paga suas continhas, pega ou não ônibus, vai para o trabalho e volta, né? Eu digo, ninguém aqui é obrigado a ser jurista ou economista. A gente vai absorvendo, né, o que a vida nos passa e vai tentando se virar. Essa é a lógica, né? Aí o Altair nos diz o seguinte: o sistema de saúde pode até ser bom, mas sabemos que não funciona, não, ele não se sustenta financeiramente. Ele diz: eu uso uma medicação contínua desde 2009 e nunca consegui receber do sistema, mesmo cumprindo todas as burocracias que dificultam, que tinha que ser simples. Nunca tem, e isso é prova que não funciona. E eu desafio que político, né, que me prove que usa o sistema para sua família. Então, pergunta ele, do que o participante se orgulha? Considero que todos nós somos agentes políticos. E eu sou um agente político que uso muito o Sistema Único de Saúde com meus filhos, certo? Tenho dois filhos, uma menina de 18 anos e um rapaz de 12 anos, que utilizam muito o Sistema Único de Saúde. Eles foram imunizados pelo Sistema Único de Saúde, eles foram acompanhados o seu crescimento pelo Sistema Único de Saúde e recentemente meu irmão teve toda uma cirurgia de vesícula. Ou seja, eu posso contar aqui 1 milhão, na verdade, se pegar os números, mais de 2 bilhões de procedimentos que esse sistema, que tem seus problemas, acaba funcionando. É só verificar aqui em Chapecó, na circulação das ambulâncias que vem das cidades do interior, para observar o quanto esse sistema funciona e qual é o tamanho da população que ele é, muitas vezes, a única alternativa. Então, não tenho dúvida que esse sistema funciona, é um excelente sistema. Tem seus gargalos, tem suas dificuldades. E eu queria, como é que é o nome do ouvinte? Desculpa, deixa eu pegar. Altair. Altair, hoje pela manhã eu sou hipertenso. Hoje pela manhã eu fui na farmácia pegar minha losartana gratuitamente. Eu fui pegar minha losartana gratuitamente. É claro que tem inúmeros problemas. Precisamos incluir muito e não me oponho ou não repreendo a indignação do ouvinte, que de fato tem essa indignação tem que servir para mover as pessoas a contestar que de fato ele tem direito a esse medicamento. É um absurdo, ele com um problema de necessidade de medicamento de uso contínuo e ou a desculpa de não ter, transformar essa indignação em ação política concreta, e as possibilidades de ter essa ação política concreta, e tem várias formas de que é possível. Eu sei que Chapecó tem um Conselho Municipal de Saúde, eu sei que tem diversos sindicatos, eu sei que tem diversas associações empresariais, eu sei que tem diversas associações de usuários das mais diferentes patologias. É ter um protagonismo político e aproveitar e reforçar que, por enquanto, e eu espero que a gente consiga segurar, está na Constituição do nosso país que saúde é um direito de todos. Que essa é a mais séria ameaça. Quando no início do programa colocava aqui a possibilidade concreta desse nosso contrato de 88 ser rasgado, jogado na lata do lixo, é porque nós ainda temos essa arma, essa possibilidade de ação política, de cobrança das autoridades. E eu falo aqui na condição não de gestor, não de prestador de serviço. Eu represento no Conselho Nacional de Saúde os farmacêuticos brasileiros. Eu sou farmacêutico, eu presido a Federação Nacional dos Farmacêuticos, Trabalhadores de Saúde, e nessa condição que estou participando do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, o importante, e eu digo que me indigno muito, principalmente quando hoje pela manhã escutava próximo onde eu estava, uma senhora conversando com uma outra senhora, com uma criança no colo, dizendo que conversou com o médico, tava por acaso eu vi sem querer a conversa, né? Tinha bastante paciente ali onde que eu estava, conversando com a outra, não, porque o médico me cobrou pediu 24 mil para minha cirurgia. Aí eu pedi, não tinha condição, como é que podia ser? Aí ele baixou para 17. E eu pedi, não dá para fazer por 15? Dá para fazer por 15? Mas ele não dá, porque tem anestesista, tem não sei o quê. Acabou, pelo que eu entendi, fechando por 17 mil reais uma cirurgia. Que em tese, ou na lei, devia ser gratuita, não devia sair do, ou seja, aquilo me deixou profundamente indignado, aquilo que eu testemunhei, hoje pela manhã, não foi ontem, não, hoje pela manhã, de fato, mas só que essa indignação que eu fico, ela serve, na verdade, para me estimular a continuar usando esses microfones, a dizer, cidadão, você tem direito, precisa fazer um enfrentamento. Nós, embora tenha um quadro difícil, nós, na média avançamos, porque eu lembro aqui em Chapecó, quando ia lá no alto da Getúlio Vargas, com aquela carteirinha do Inampes, certo? Às quatro via... da manhã para entrar na fila para conseguir uma consulta. Quem é mais, mais velhinho sabe disso. Então, eu sei como era. É claro que a gente precisa avançar muito mais, mas... os avanços que eu tenho testemunhado, embora tenha muitas dificuldades, me faz ser esse otimista que o Paulinho conhece. Que bom, olha, é bom que essas figuras são fundamentais na sociedade. A sociedade é um mosaico. Ela não pode ser feita apenas dos deterministas, dos pessimistas, não dos otimistas, não só dos sonhadores, mas a gente precisa dessa multiplicidade, né? Senão, eu às vezes brinco, né? Já pensou se um planeta fosse feito apenas de Raquéis? Que coisa triste e deprimente seria? É bom que tenham os Ronalds, os Paulinhos, enfim, que a gente seja múltiplo. Olha, para você que nos acompanhou, uma ótima segunda-feira, extrapolamos todo o tempo por uma boa causa. A gente se despede e volta amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.